Jerônimo, a voz. Alô, coração apaixonado! Essa é pra tomar uma. Uma não, várias. Portal do Arrocha. Vivo eu de Paribá, fim de semana. Bebendo outra vez. Pra não te ver, pra te esquecer, pra não ter que lembrar. Nossos beijos ao luar. Meu amor, não acredita que eu amo. Você mexe comigo. Um vagabundo vagando perdido. Louco de amor. Querendo te esquecer. Vivo eu no cabaré toda semana. E me dizendo, acreditando que eu não quero mais. Eu não vou voltar atrás. O coração bate forte, eu quero ligar pra dizer que te amo. Você não acredita só porque bebi demais. Me deixa fora dos planos. Deus beijos, teu amor. O que eu mais quero é ter você. Eu não vivo um segundo mais. Ficar tão longe de você. Sem você. Amor, amor. Chorei largado pelas ruas. Um vagabundo sem conduta. Bebendo só pra te esquecer. Embriagando de prazer. Esquecer. Amor, amor. Duvido que é o amor mais forte. É o amor do sul ao norte. Embriagando de prazer.